Senhor Jesus, agora nesse momento, nós queremos voltar a nossa mente, o nosso espírito, em reverência à Tua palavra, em reverência à presença do Teu Espírito que irá falar em cada coração nessa noite. Esse é o momento que a gente mais anseia, Deus, que é a hora de ouvir o que o Senhor tem para falar com a gente nessa noite. Porque é a Tua voz, é a Tua palavra, Deus, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos conduz, que nos guia, que nos transforma, que impacta a nossa vida. Eu te louvo, Senhor. Fale com cada um de nós nessa noite. Fale, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando continuidade àquilo, ao tema que a gente está abordando, que começamos no domingo passado, eu mandei um e-mail com o link da pregação que foi gravada, então depois você pode ouvir a pregação e se inteirar um pouco mais para você se contextualizar com aquilo que a gente vai estar falando, tá? Como eu falei no domingo retrasado, se você ficar faltando os cultos, você vai ficar meio que boiando, talvez, a não ser que você escute as pregações lá no Metalcast. Se você não escutar as pregações do Metalcast, daí, né, não tem como todo domingo a gente ficar pregando a mesma coisa, porque você está faltando. Então, quando eu mando aquele link, escuta, ouça, tá? Tem uma outra questão. Quantos aqui leram a carta de Paulo aos Romanos durante essa semana? Levante a sua mão. Deixa eu guardar bem direitinho quem não leu. Você jogou fora aquele palanque que tinha aqui? Que tinha sobrado? Não, né? Então tá bom. Depois a gente conversa. Então eu deixei uma tarefa para vocês, que era para lerem durante toda essa semana a carta de Paulo aos Romanos, ok? A carta de Paulo aos Romanos. Então, se você não leu essa semana, você tem essa semana ainda para você ler, ok? São 16 capítulos, bem facinho de ler. Eu fico pensando, se eu falando, ordenando, colocando implicações de maldições, de ira, o pessoal não lê. Eu fico imaginando se eu não falar as coisas, né? Eu glorifico a Deus por quem leu. E os que não leram, eu vou orar depois. Tá certo? Então, repita comigo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Repita de novo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto, amém. Então, como a gente esteve falando a respeito dessa inclinação que há dentro de cada um de nós com respeito ao pecado, que é essa força que sempre me leva a pecar novamente, sempre, sempre, rotineiramente, há algo em mim que está sempre me conduzindo, me levando a pecar novamente. O bem que quero fazer, esse eu não consigo. A gente ora e fala, Deus, eu não quero mais pisar na bola nessa área. E a gente termina de orar, segundos, minutos depois, a gente está de novo na mesma área, pisando na bola de novo. E volta a orar, e pisa na bola, e volta a orar, e pisa na bola. Então, essa força que alguns querem negar, que a gente nasce com essa inclinação, ela é aquilo que a gente pode ver todo momento, toda hora. E é uma realidade na minha e na tua vida. Ou tem alguém aqui que nunca, jamais sente essa inclinação, né? Não tem. Todos nós temos essa inclinação, todos os dias. Está ali. É visível. É o fato mais palpável que a gente tem na nossa vida. A gente quer, mas não consegue. E aquilo que a gente não quer, a gente faz. A gente ora. Pede libertação em áreas que cada um de nós sabemos as quais são. E quando a gente vê, está lá de novo. Na lama de novo. Ao invés da gente se tornar ovelha, a gente sempre é um porquinho, né? Sempre é um bichinho que gosta de lama. Gosta de se sujar. Então, essa inclinação, ela é visível, certo? A gente não apenas comete pecados, não é apenas isso. Não é uma questão de fazer coisas erradas, é uma questão de ser errado por essência. Há algo errado em mim, desde que eu nasço lá. Há algo em mim que me inclina para o erro o tempo todo, e é sobre isso que a gente está tratando. Então, a gente tratou sobre essas duas palavras, que são praticamente iguais, mas que no contexto que Paulo está tratando, ele trata diferenciando, né? A questão dos pecados, que é aquilo que a gente faz, ou seja, é aquilo da praticidade de algo que está dentro de mim, está sempre me conduzindo, me levando. Então, essa praticidade do pecado é o que Paulo chama de pecados. E a questão do pecado, que é essa força que eu e você nascemos e, sem querer, você faz e acabou. Essa talvez seja a doutrina bíblica que mais questiona a questão do livre-arbítrio. É a doutrina bíblica que mais vai questionar aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Porque a questão do livre-arbítrio subentende que você é livre para fazer escolhas. Eu até que posso acreditar que existe livre-arbítrio, mas todo livre-arbítrio só está ligado a quem é nascido de novo, de fato. Porque só quem é livre pode ser livre para fazer escolhas. Como um escravo pode ser livre? Né? Então, para com essa questão do pecado, ninguém tem livre-arbítrio para com isso. Eu nasço, eu não tive escolha de nascer pecador. Não teve um momento lá, enquanto eu era um fetozinho, com a cabeça uma grandona assim, na barriga da minha mãe, naquele momento eu não tinha escolha de escolher, né? De falar, olha, eu quero nascer pecador, não quero pecar. Não havia isso, estava lá inserido. Nasci assim. Paulo fala isso, que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão afastados da glória de Deus. Não é um momento na sua vida em que você está com Deus, de repente você, na sua infância, comete um erro e a partir daquele momento você se separa de Deus. Não. Lá no feto, lá no ventre da nossa mãe, a gente é concebido no pecado, cresce no pecado, nasce no pecado. E a vida é o seguinte, a luta dos pais é colocar um limite para você. Porque a gente vê o que acontece com criança que não tem limite. Quem é professor aqui sabe, né? Sabe distinguir muito bem nas escolas. Uma criança que tem limites, que tem pais que amam, que tem pais que cuidam, que sentam, que conversam, que instruem, né? Que tenta colocar ali, ó, delimitações, mostrar o certo e o errado. Mas, fatalmente, uma família que não tem uma criação como essa, o que acontece? Essa criança cresce como? Nem o diabo consegue ficar perto. Até o diabo sai correndo. Um ser humano, quando não é colocado sobre a vida dele limites, se tornam as piores criaturas sobre a face da Terra. Você vê que tem criança que é ruim, né, cara? Criança que é ruim. Eu nunca ensinei o Gabriel a matar bicho. Ele vê lá uma borboleta no chão, ao invés dele pegar, uma vez eu peguei uma borboleta assim, olha filho, que linda borboleta. Ele, ó, pá! Matou a borboleta. Falei, não, rapaz. E é assim, ninguém ensina. Nasce. Né? Talvez alguns não sejam nessas áreas específicas, né? Mas cada criança, se você não colocar limite, já era. Né? Já era. Esses dias eu estava no shopping estação ali, fui almoçar, e teve uma criança com uma mãe ali que ficou meia hora berrando, berrando, berrando, berrando, berrando, e vinha, batia na cara da mãe, e a mãe só tirava, e batia, para, atirava, e pá, e a avó rindo, e os irmãos rindo, o shopping inteiro assim, ó. O shopping inteiro querendo pegar a criança, virando a cabeça para baixo, afogando lá na pia, mas a mãe lá, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá, quase que eu fui lá. Falei, mãe, tá com algum problema aí? Tá com paralisia nos braços, no chinelo? Tem alguma coisa aí? Quer que eu empresto a minha cinta? Alguma coisa? Né? Mas tava lá. Então o fato é esse. Não coloque limites para ver no que vira a criaturinha sem pecado. Que se diz por aí. Não ponha limite para aquela criaturinha bonitinha, gordinha, fofinha, para ver o que acontece. Não coloque para ver. Deixe essa criatura crescer livre, solta, santinha, segundo aquilo que se diz lá fora, para ver no que vai acontecer. Eu quero falar nessa noite a respeito do sangue, a sua implicação dentro da fé cristã. O que o sangue de Cristo representa dentro da fé cristã? Eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Começa lá por Gênesis, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 12. Quero ler apenas o versículo 13 e depois vou falar um pouco do contexto dele, ok? Vamos ler um pouquinho antes aqui, deixa eu ver aqui. Então, vamos ler inteiro mesmo, a partir do versículo 1 mesmo, tá? O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. É interessante essa história, porque ela está falando a respeito do episódio do Êxodo. Israel ainda era escravo no Egito. Deus tinha mandado 9 pragas já. Israel permanecia ali preso. O faraó não deixava Israel sair dali. Deus, então, no seu último decreto, ele fala assim: ó, gente, é o seguinte, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e nos umbrais, nas laterais das portas, como está naquele desenho ali, ó, vocês vão passar o sangue desse cordeiro, vocês vão fechar a porta, vão ficar dentro de casa comendo a carne do animal, toda ela, durante toda essa noite. O que aconteceu? Essas pessoas fizeram isso em obediência a Deus, ficaram dentro de casa. Quando o anjo da destruição, o anjo da morte, desceu sobre o Egito, veio trazer juízo sobre o Egito, o que acontecia? O anjo passando, ele olhava para a porta, olhava para o sangue naquela porta, o sangue de um animal imaculado, derramado, um animal que não tinha nada a ver com a conversa, com a história ali, havia sido morto e colocado ali, o sangue dele. Quando o anjo passava, ele olhava para esse sangue e ele não entrava na casa, ele passava direto. Ia na outra porta, olhava para o sangue, passava direto. Olhava na outra porta. Quando ele não via o sangue, ele entrava trazendo destruição sobre a vida dos primogênitos. Os irmãos mais velhos, os filhos mais velhos morriam. Ok? Em cada casa. Deus tem algo com essa questão do sangue. Porque o sangue na Bíblia é a vida. E a Bíblia diz o seguinte: quando uma pessoa peca, quando uma pessoa faz algo contrário a Deus, essa pessoa tem que morrer. Quando Deus chega para Adão, Deus fala assim para Adão: olha, seguinte, cara, você não faça isso, porque o dia que você fizer isso, você vai morrer. Adão desobedece a Deus e a morte entra nesse mundo. Ok? Então, eu e você, todos nós, temos uma dívida de morte para com Deus. Mesmo antes de você ter consciência de quem você é, lá no ventre da sua mãe, quando você é concebido no pecado e você está separado de Deus, eu e você temos uma dívida para com Deus. E uma dívida que só pode ser paga de um jeito: você tem que morrer para pagar essa dívida. Nada, mas absolutamente nada do que você fizer na tua vida, você vai conseguir pagar essa dívida. É uma dívida impagável, a não ser que seja por meio da morte. O único jeito que você tem que pagar essa dívida é morrendo. Ou então, na verdade, a morte ela nem paga essa dívida, né? A morte, na verdade, é o salário disso daí, é o que você colhe pelo pecado. A única forma de você ser livre disso é que um sangue inocente, imaculado, um sangue sem pecado, precisa ser derramado por mim e por você. Agora, sabe o que é impressionante nessa história? Que quando esse sangue é colocado nessa porta, quem que via esse sangue? Quem que via esse sangue? Quem? O anjo? É o anjo ou não? Quem estava dentro da casa via esse sangue? Não via. Quem que via esse sangue? Deus. O sangue era para quem? É para as pessoas que estavam lá dentro ou é para Deus? Era para Deus. Quem via esse sangue era Deus. Não era as pessoas que estavam lá dentro. Era Deus que olhava para esse sangue. Certo? Mais tarde, esse dia, então, se torna um dia chamado o dia da expiação em Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era a cabeça dos levitas, de uma tribo que era toda destinada apenas ao serviço sacerdotal no templo, era uma tribo inteira destinada ao cuidado do templo. A questão do sacrifício, a questão das ofertas, era uma tribo toda destinada a isso. Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava, entrava no templo, dentro do templo, o lugar que só os sacerdotes entravam, ele entrava no templo, chegava aqui, tinha um véu muito alto, de uma espessura bem grossa também, ele amarrava uma cordinha na sua cintura com um sininho aqui no lado, ele pegava uma bacia com o sangue do cordeiro que tinha sido morto, pegava essa bacia com esse sangue, entrava dentro desse lugar, ele abria esse véu, entrava com esse sangue na mão, lá dentro desse lugar chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, havia a Arca da Aliança, dois anjos de ouro lá, ali dentro. Dentro dessa Arca da Aliança tinham as tábuas da lei. As tábuas da lei, os 10 mandamentos estavam lá, abertos assim. Dentro dessa arca, lá dentro. Aquela lei revelada para o povo de Israel, quando Deus olhava para essa lei, Deus dizia assim: bom, eu falei para eles não adorarem outros deuses, eles adoram outros deuses todos os dias. Eu falei para eles não desejarem a mulher do próximo, eles desejam a mulher do próximo todos os dias. Eu falei para eles respeitarem pai e mãe, Eles desrespeitam pai e mãe todos os dias. Eu falei para eles amarem ao próximo como a ti mesmo. Eles não amam o próximo. Eu falei para eles não roubarem, eles roubam. Eu falei para eles não mentirem, eles mentem o tempo todo. Quando Deus olha para aquela lei, o juízo de Deus vem sobre a face da terra, trazendo destruição. Deus traz morte, Deus traz destruição por causa da lei. Porque a lei coloca todo ser humano debaixo do pecado. Todo ser humano é culpável diante de Deus. Então Deus olha para a lei, o sumo sacerdote então entra dentro do Santo dos Santos com esse sangue e ele faz uma coisa. Ele pega essa bacia e esse sangue e derrama esse sangue sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança que está ali. Ele derrama esse sangue sobre o propiciatório, entre esses dois anjos ali, ele derrama esse sangue. Quando Deus olha para o sangue, olha de novo para a Arca da Aliança, ele não vê mais a lei. Ele olha o sangue que está ali dentro. Ele olha para esse sangue. E aquele sangue fica ali até o outro ano, em que novamente o sumo sacerdote vai adentrar de novo no Santo dos Santos, com esse outro sangue, também puro, imaculado, vai espargir sobre o propiciatório novamente, e aquele sangue vai continuar cobrindo a lei. Permanece cobrindo a lei. Cobre a lei. O sangue foi derramado. Alguém morreu pelos pecados do povo. E o juízo de Deus, então, não é trazido sobre o povo, porque alguém já morreu pelo povo e um sangue já foi derramado ali dentro. Agora, o que é impressionante também nessa história, porque essa história tem tudo a ver com aquela questão lá das portas. Por quê? Porque dentro do Santo dos Santos, ninguém mais entrava a não ser o sumo sacerdote. Ninguém entrava lá dentro, a não ser ele. O povo ficava lá fora, enquanto o sumo sacerdote entrava lá. Ninguém via o sangue, a não ser o sumo sacerdote. Por que isso? Para quem quer o sangue? Para quem quer o sangue? Para Deus. Quem que devia ver o sangue? Deus. O único cara que era o interessado ali, que era o alvo, que aquele sangue deveria ser visto, era Deus e mais ninguém. Ninguém mais deveria ver aquele sangue. Só Deus. Era para ele. Quando Deus olhava para aquele sangue, então, a justiça dele estava satisfeita. Porque o sangue foi derramado. Daí, a gente lê, eu quero que vocês leiam comigo lá em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus é lá no finalzinho do Novo Testamento, depois das cartas de Paulo. Abram lá em Hebreus, no capítulo 9, dos versículos 11 e versículo 12. Olha que interessante isso que a gente vai ler agora. Preste bem atenção nisso. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, olha o que, que Hebreus está falando para mim e para você. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Naquele dia, há 2000 anos atrás, quando Jesus é levantado naquela cruz, aquele sangue é derramado naquela cruz, muita gente viu aquele sangue sendo derramado. Só que Hebreus está falando que enquanto aquilo ali estava acontecendo, naquele momento, estava acontecendo dois atos. Dois atos estavam acontecendo, além desse. Além desse ato de Jesus estar morrendo naquela cruz e o seu sangue está sendo derramado, estava acontecendo um segundo ato ali. Qual era? Fora isso daqui que a gente leu por último aqui, qual era o outro ato que aconteceu quando Cristo morre naquela cruz? Alguém lembra? O véu se rasga. Vocês lembram que eu falei para vocês que o sumo sacerdote entrava e ele tinha que passar por um véu para entrar ali no Santo dos Santos? Ele tinha que passar por esse véu? Então, quando Jesus morre naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo, de alguma forma, ele é rasgado. Ele é rasgado. Aquele véu é rasgado. E a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus que esse véu que é rasgado lá, longe dos olhos de todos, ninguém pode ver aquilo, havia um outro véu sendo rasgado, não no tabernáculo da terra, não nesse tabernáculo feito por mãos humanas, mas um tabernáculo lá, na eternidade, na presença do Deus vivo. Jesus, quando está morrendo naquela cruz, de alguma forma, ele se apresenta diante do Pai, por meio do seu sangue. Ele derrama o seu sangue na presença do Pai. Ele adentra no Santo dos Santos, não nesse Santo dos Santos terreno, mas um Santo dos Santos lá na eternidade, que significa a presença de Deus. E por meio desse sangue, ele conquista para mim e para você o acesso eterno à presença de Deus. Aleluia! Aplauda o nome dele, amém? Vocês lembram que eu falei para vocês que todos nós nascemos separados de Deus? Esse véu não foi colocado ali para bonitinho, para enfeitar o templo, como se fosse uma cortina para decorar o templo. Esse véu foi colocado ali para dizer para mim e para você, galera, é o seguinte, vocês estão separados de mim. Vocês estão separados de mim. E sabe por que é uma separação entre eu e você? Por causa dessa lei aqui, ó. Isso aqui está dizendo que todos vocês são pecadores, todos vocês estão devendo na praça. Todos vocês merecem um inferno. Todos vocês merecem um inferno. Merecem morrer por causa dos seus pecados. Esse véu foi colocado ali para dizer isso para mim e para você. E aquele véu foi rasgado para dizer para mim e para você que toda a separação que havia entre eu, você e Deus acabou. Acabou. Cessou. Há 2000 anos atrás, aquele véu foi rasgado. E sabe o que é o mais interessante disso? No ano 70, ano Domini, o Império Romano entra em Jerusalém e destrói todo aquele templo. Não deixa pedra sobre pedra. Tudo é destruído. Arca da Aliança some. Véu que já estava rasgado desaparece de vez. Toda a tribo de Levi é extinta. Não sobra ninguém. O sacrifício sacerdotal de matar cordeiros acaba, encerra, se cumpre as 70 semanas de Daniel. O sacrifício é desfeito, é eliminado da história de Israel. Nunca mais um judeu precisou sacrificar um cordeiro dentro de um templo, porque o templo não existe mais. Não tem mais sumo sacerdote. Na verdade, o que eu não entendo é por que ainda existe o judaísmo. Para mim, ali é demonstração da falência de uma religião que insiste em existir, mas que é falida na sua essência. Não tem mais templo, não tem mais como você pagar os teus pecados, porque não tem mais como você matar cordeiros. Acabou, cessou. No ano 70, no Domini, aquilo vem para concretizar que aquele Jesus que se dizia o Messias, era de fato quem ele dizia que era, o Messias. Acaba. Acaba. Acaba a separação na terra. Aquele véu é rasgado. Acaba a separação no céu. Aquele véu é rasgado. Aquele sangue que é derramado naquela cruz rasga aquele templo. Rasga aquele véu lá na eternidade também. Aquela separação acaba. Não existe mais nada. Não há mais nada que pode separar você e eu de Deus. Acabou tudo. Foi rasgado. O sangue de Jesus, que é mais interessante, né? Que não era visto pelos homens naqueles umbrais, mas era visto por Deus, que não era visto por homens quando o sumo sacerdote entrava naquele tempo. Tudo isso aí apontava para uma única coisa. Só apontava para uma coisa. Apontava para aquilo que Jesus ia fazer por mim e por você há 2000 anos atrás. Se não fosse Jesus Cristo ter entrado na nossa história, sabe o que a gente já estava fazendo hoje? Provavelmente, a gente ia ser um bando de bárbaro, ignorante, adorando Thor, Odin, adorando Zeus, Hércules. Quem? Preto velho? Ah, tá, pode ser. Tinha uns aí que vieram desses meios. Eu conheço alguns macumbeiros aqui dentro. Quer dizer, ex-macumbeiros, né? Os caras... É. Tem uns aí. Então, Deus está satisfeito. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a Bíblia está falando desses animais que eram sacrificados, alguém pode dizer assim, poxa, Pipe, mas para que isso, né? Para que isso? É, exatamente. Por causa de mim e de você. Por causa da minha e da tua culpa. Esses animais só tinham um significado. Eles apontavam para aquilo que Jesus ia fazer por mim e por você. Era isso, todo o significado. Deus está satisfeito. Uma vida sem pecado em favor de outras com pecados. O sangue de Cristo satisfez e satisfaz Deus inteiramente. Inteiramente. Leiam lá comigo em Romanos 5, 8 a 9. Romanos 5, 8 a 9. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos do quê? Da ira de quem? De Deus. Então tem gente que acha que não deve nada para Deus. Acha que fé cristã é o seguinte, é uma igreja que tem um louvor legal, né? Que tem uma filosofia interessante. E tem gente que não entende isso. Não entende que a sua essência como ser humano nascido no pecado, a ira de Deus está sobre a vida dele. Por isso que o dia que me apresentaram isso daqui, me disseram sobre isso, eu falei, meu Deus, eu estou indo para o inferno, eu não sabia. Eu preciso de Deus na minha vida. As três coisas que o pecado trazia, que eram o afastamento de Deus, a culpa na consciência, e outra questão também era a acusação do diabo, né? Todos vocês sabem disso, né? Que o dia que você pisa na bola, tem duas coisas que acontecem. Primeira coisa é que a tua consciência te acusa, né? Aí você chega aqui na igreja, aqui na hora do louvor, aqui, você quer levantar a mão aqui, você já sente uma cutucada na costela aqui, né? Do diabo. O que está levantando a mão aí, seu hipócrita? Você, antes de chegar na igreja, você estava fazendo um monte de coisa. Ou até aqui dentro, um pouquinho antes de começar o culto, você estava fazendo um monte de coisa errada. O diabo já está aquela cutucada aqui, né? O sentimento de culpa na vida cristã pode nos fazer perder a verdadeira eficácia do sangue, torna os nossos pecados maiores que o sangue de Cristo. O sangue não se limita ao modo como nós o vemos, mas apenas ao modo como Deus o enxerga. Isso que você precisa sair dessa noite, em nome de Jesus, entendendo. Se você não entender isso, você vai continuar na mesma. Você precisa entender que o sangue de Jesus, que está sobre a tua vida, só tem validade para uma pessoa. É alguém que tem que olhar para ele, e esse é Deus. Se você nasceu de novo realmente da água e do Espírito, e a vida de Cristo está em você, isso implica que o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Eu sei de um testemunho de uma menina que ela era empregada doméstica, e os patrões dela tinham viajado, e ela estava sozinha em casa, e ela estava dormindo. E entrou um bandido na casa. cara viu que estava meio sozinha em casa, entrou um bandido. E ela estava no quarto dormindo. Esse cara entrou no quarto, viu ela lá, deitada, dormindo. E esse cara não conseguiu fazer nada com ela. Diz que a hora que ele olhou para ela, ele viu sangue cobrindo todo o corpo dela, e esse cara saiu correndo, esse cara se converteu, e esse cara um dia testemunhou isso numa igreja, falando assim, olha, depois ele foi saber que essa menina era cristã, essa menina era crente. Uma vez uma menina que gostava de mim, uma entre as milhares, foi num centro de um centro espírita, pedi para fazer um trabalho para conquistar My Heart. Queria My Heart de tudo que é jeito, né? Aí levou lá uma foto minha, coitadinha, era ceguinha, né? Levou uma foto minha lá, chegou lá e falou pro pai de santo lá, falou o seguinte, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer um trabalho aí. É esses trabalhos que vocês sabem que acontece por aí, né? Eu quero amarrar o coração do Pipe, né? O coraçãozinho do Pipe. Então, eu quero o coração do Pipe, tal, tal, tal. Na hora, o pai de santo já falou para ela assim, ó. Não tem jeito. Como não tem jeito? Tem que ter jeito. Não tem jeito não, filha. Falei, por quê? Porque esse daí, ó. O cara acabou de falar para mim que esse cara está coberto pelo sangue. Esse cara está coberto pelo sangue. Pode fazer a macumba que quiser. Pode fazer a macumba que quiser. Se você está coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nada pode tocar a tua vida. Sabe por quê? Porque o diabo reconhece esse sangue que está sobre a tua vida também. Quando ele olha para esse sangue, ele reconhece, ele sabe o que está aí, ó. Ele sabe que você foi comprado, meu amigo. Em você ninguém mais toca. Entendeu? Esse sangue que está sobre a sua vida aí, ó, está dizendo uma coisa. Propriedade exclusiva comprada pelo sangue do Cordeiro. Esse aí ninguém mais toca, esse é meu. Esse todo o inferno não pode tirar mais das minhas mãos. Amém? Comprado. Comprado. Ninguém mais pode tirar você de quem te comprou. Ninguém mais pode comprar. Ninguém pode roubar, tirar. Pode tentar. Então, quando tem pessoas que para mim assim vêm, tá lá louvando a Deus e tal, no outro dia o cara virou ateu. Não, sei lá, não gostei, não deu liga. Não deu liga, sei lá, esse negócio de Deus e eu não combina. Eu não entendo uma pessoa que experimenta Deus de verdade na sua vida, que se depara com essa realidade que nós estamos tratando aqui e consegue dar as costas para Deus. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por quem? Por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido quando? Antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de quem? De vocês. De todos nós. De todos nós. Nós fomos comprados. Nós fomos comprados. Repita isso comigo. Fala. Nós fomos comprados. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Toda a dívida que você e eu tínhamos, cessou. Todo o véu que separava, acabou. Não existe mais. Não existe mais. Hoje a gente tem esse acesso todos os dias à presença do Pai, né? Todo tempo. Todo tempo. A gente tem lá essa oportunidade de entrar e permanecer. Está ali o tempo todo. Cheio dele. Cheio da presença dele. A gente anda na rua como embaixador do reino mesmo, né? Os príncipes do reino estão na rua. Os reis da terra estão na rua. Os comprados, aqueles que o diabo não pode tocar mais. Né? Aqueles cujos nomes estão a rolar na eternidade. Cada um comprado ali. A noiva cujo coração aguarda aquele grande dia. Eu preparando isso daqui, eu chorava cada texto desse aí, Deus ministrava no meu coração. E como a gente se esquece disso? Como a gente se esquece da grandeza que é a fé cristã? Porque alguém tem algo mais maravilhoso do que isso para me oferecer? Alguma religião nesse mundo tem algo mais maravilhoso do que isso para me oferecer? Quem tem horas aí? 8h10? Posso encerrar? Ou... Acho que já é isso mesmo. Domingo que vem eu continuo. Eu não consegui sair da primeira parte do que nós estamos falando aqui. Não consegui sair. Tá bom? Mas domingo que vem eu continuo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero que agora onde você estiver, você se ajoelhe. Só se você tiver algum problema físico que te impeça disso, se você está com criança ou está grávida. Comece a agradecer essa grande salvação na sua vida. Comece a agradecer pela essa redenção, por essa salvação que alcançou a tua vida. Comece a agradecer, em nome de Jesus. Meu Jesus. Te louvo, Senhor. Te agradeço. Te louvo, Senhor Jesus. Porque o Senhor nos comprou pelo teu sangue precioso, Senhor Jesus. Te louvo, Senhor Jesus, pelo teu sangue que foi derramado, Senhor, que rasgou aquele véu, Senhor, tirou toda a separação que havia, Senhor Jesus. Toda a separação que havia, Deus, eu estava condenado, Deus, por causa dos meus pecados, Deus, por causa da minha dívida. A tua ira estava sobre minha vida, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor comprou a minha vida, Deus, e a vida de todos que estão aqui com teu sangue precioso, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, te glorifico nessa noite, Deus. Nós te exaltamos, Senhor Jesus, e bendizemos o teu nome. Que isso que foi falado nessa noite, Deus, que isso, Senhor, se permaneça, Deus, encarne na nossa vida cristã diária, Senhor. Que a gente não se esqueça disso jamais, Senhor. Que a gente não se esqueça daquilo que foi feito por todos nós, Senhor. Desse sangue precioso que está sobre a nossa vida, Deus. Que impede, Deus, todo o mal contra a nossa vida, Deus. Esse sangue que nos comprou, Senhor Jesus, que é a nossa herança, que é o penhor do teu Espírito que está em nós, Senhor. E que diz que nós somos teus, Deus, para toda a eternidade. Te exalto, Senhor Jesus. Te bendigo nessa noite, Senhor. Te bendigo nessa noite. Obrigado pelo teu sangue, Jesus. Amém. Fique em pé, amém. E eu quero que você aplauda bem forte ao Rei dos Reis, amém. Amém. Que isso venha constranger a nossa vida, constranger a nossa vida, viver uma vida de santificação, honrar aquilo que Ele fez por mim e por você. Amém? Pegue seu irmão que está ao seu lado e ore pela vida dele, abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Igreja lavada pelo sangue do Cordeiro.